pagando de favelado. Quando essa bomba estourar, eu não quero nem saber, eu não vou separar. Eu quero mais é ver o bicho pegar. No rap eu tô de boa, não vou rimar à toa. Não quero puxar a orelha que eu não sou sua professora. Aqui é causa P, os nego louco no rolê. Conversinha é modo X, eu sei bem disso e vou dizer. Porque o rap tá milhão e causou revolução. Do estilo nova escola, freestyle gangstão. Nós tamo junto, ladrão. Mas quem não dança, não derruba a criança. Olha pra lá e pra cá, não tem polícia separar. Deixa o bicho pegar, os malucão se ligar. E a mulherada dançar. E aí, vai separar? Não separa não, não separa não. Deixa o bicho pegar, deixa o bicho pegar. Causa revolução, nova escola e gangstão. Os malucão se ligar, e a mulherada dançar. Fuck.